knows. Something shocking, but now God knows. Anything goes. Genuine Jell-O from your grocer tomorrow, and you'll be sure of that extra rich fruit flavor, which makes Jell-O the most popular gelatin dessert in the world. But accept no substitute. Get the real... The harder kind of Feinstaub gegen Sie! And finde keinen Hass gegen Sie! Niemals aber wir Deutschland bolschewistisch werden! Das muss er nicht sein! Notícias da semana. Comunicado. Devido ao grande esforço de produção dedicado ao Nerdcast especial de RPG, a Pazos e Otone Limitada comunica que, excepcionalmente nesta semana, não haverá Nerdcast. Infelizmente, 2016 vai ter mais que 366 dias. A empresa espera contar com a compreensão de todos os seus amigos, clientes e fornecedores. Mas fique ligado. A qualquer momento, novas informações podem surgir nos meios de comunicação do conglomerado Nerd.